amava. Eu confiei nas suas palavras, mas você me enganou, me desprezou. E agora eu já tenho outra, e você que quer voltar. Mas o meu coração não há outro lugar. Você mentiu pra mim, me deixou na solidão. Agora se arrependeu, mas magoou meu coração. E agora chora, coração. Agora pode me esquecer. Você não me deu valor e me desprezou. Não sou eu que vou sofrer. E agora chora, coração. Agora pode me esquecer. Você não me deu valor e me desprezou. Não sou eu que vou sofrer. Chora, coração. William Lima, o príncipe da sofrência. É pra tocar no boteco. Você mentiu pra mim, me deixou na solidão. Agora se arrependeu e magoou meu coração. E agora chora, coração. Agora pode me esquecer. Você não me deu valor e me desprezou. Não sou eu que vou sofrer. E agora chora, coração. Agora pode me esquecer. Você não me deu valor e me desprezou. Não sou eu que vou sofrer.